A seguir, programa legal com Flávio Viana, o grande amigo de todos. A partir de agora, programa legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, aqui quem vos fala é... Esse quem vos fala é Flávio Viana, o grande amigo de todos, com certeza juntinho com você e de volta aqui na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região, aqui na Estácio Nova Friburgo, juntinho com você. Você, meu amigo, minha amiga ouvinte que tá aí no pátio da Estácio Nova Friburgo. Você, meu amigo, minha amiga ouvinte, que vai ouvir esse programa legal pelas redes sociais através da página facebook.com/programalegaloficial. Estamos no ar com mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, agora juntos no ar. Não se perca pela hora, agora é hora de estudar e aprender. Programa legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento, não se perca pela hora, 6 horas mais 48 minutos. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga, 28 do programa legal com a edição especial musical para você nesta sexta-feira. Com certeza juntinho com você, hoje a edição desse programa legal dedica a música para o pessoal de educação física, para o pessoal de enfermagem, também para o pessoal de comunicação social, seja jornalismo ou publicidade e propaganda, e também para todos os funcionários e docentes Estácio Nova Friburgo e todos os graduandos, e também quem vai ouvir esse programa legal especial na página pelo Facebook, pelas redes sociais, facebook.com/programalegaloficial. Se você ainda não curtiu, entra lá e dá a sua curtida e ouça todas as edições 2014 e essa primeira edição 2015. Estamos juntos e vamos de sucesso! Acredito no amor, enquanto acende, incende e sai calor. E se isso acontece, é a melhor coisa do mundo. Ora, se é rico, bonito, um amor é

apaixonar. Te quero sim. És o meu troféu. Antes do tropel me superei. Conquistei o céu. Pra te libertar, me escravizei. Eu fui pra dentro de ti, disposto a te faturar. Eu fui, fui sem mimimi, tão doido pra te agarrar. Adoro teu beijo, sabor de frutili. E quando rebola só pra me seduzir. Adoro teu beijo. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, você ouviu aí com Bochecha, Frutili. Também você ouviu na mesma sequência Sou Eu, Sonhos, com o grupo Os Travessos. E também As Aparências Enganam, com Tiaguinho, com certeza. Esses foram os sucessos aqui do programa legal, sua companhia na universidade, com esse Quem Vos Fala. Flávio Viana, o grande amigo de todos, com certeza graduando em jornalismo aqui na Estácio Nova Friburgo, apresentando esse programa legal aqui na Rádio Estação, a primeira universitária da região aqui na Estácio Nova Friburgo, junto com você ao vivo, com certeza. Vamos seguindo com esse programa legal, a sua companhia na universidade. Meu Deus do céu, me leva à loucura. Essa linda diz: olha lá,

É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, não se perca pela hora. Hora certa para você, 8 horas e 2 minutos. Não se perca pela hora e vamos agora com mais sucesso para você. Sucesso Natasha com Capital Inicial. Então vamos de sucesso, vamos de sucesso. Sábado à noite, bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite tudo pode mudar. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, bem no fundo. leva a noite, tudo pode mudar. A semana passou num piscar de olhos. Eu não vi. E o tempo que voa como o vento. Não senti. Minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi. Só me interessa voltar ao ponto de onde eu parti. Nossa, segunda, terça e quarta-feira. E na quinta e na sexta o tempo parece repetir. Quando saldo o último dia, ameaça se despedir. É que o povo põe uma roupa, sai pra se distrair. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite todo pode mudar. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida da boa. Sábado à noite tudo pode mudar. Sábado à noite tudo pode mudar. Sábado à noite tudo pode, tudo pode, tudo, tudo pode, pode tudo. Sábado à noite. Sábado à noite, é, tudo pode mudar. Sábado à noite, sábado à noite. Nós somos muitos, não somos fracos. Você está ouvindo Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você ouviu esse sucesso exclusivo aí, com o Lulu Santos, Tudo Azul. E também, mas na sequência com o Lulu Santos, foi Lulu Santos e Cidade Negra, Sábado à Noite. E também Natasha com Capital Inicial. Esses foram os sucessos exclusivos aqui do Programa Legal, sua companhia na universidade. Com isso, quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Programa Legal ao vivo, juntinho com você. Oi, vem você pra cá, você sabe muito bem. A Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui, que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação, que você não vai se arrepender, não é verdade? Com certeza, Silvio, mas o Rock não está aqui. Já estou cansando de falar, né, mesmo? Mas quem está aqui é Flávio Viana, o grande amigo de todos. Com certeza. E o Programa Legal, a sua companhia na universidade, que com certeza é pura audiência nas redes sociais, com 93 curtidas pela página oficial no Facebook, que é facebook.com/programalegaloficial, com certeza, e o nosso grupo no Facebook, que é Programa Legal com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Quem quiser procurar lá e fazer parte desse grupo, o grupo existe lá no Facebook, tá bom? Então, esse é o Programa Legal, juntinho com você, ao vivo, tá bom? Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. O sucesso de hoje... Sucesso, corrijo. Você sabia de hoje? Era quem canta o grande sucesso Na Linha do Tempo. Então, se você não sabia... ou se você estava na curiosidade, você sabia era... o sucesso Na Linha do Tempo é cantado por Vitor e Léo. Grande sucesso nacional e internacional, e também sucesso aqui do Programa Legal e da Rádio Estação, juntinho com você. Olha ele, ó. É sucesso exclusivo, com certeza, em todas as grandes rádios, todas as rádios comunitárias, também web rádio, e também aqui no Programa Legal e na Rádio Estação, com certeza, aqui na Estação Nova Friburgo, juntinho com você. Esse sucesso que complementa o Você Sabia de hoje. Então, se você não sabia, passe a saber e conhecer mais esse sucesso exclusivo, que já é sucesso total nas paradas de sucesso. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza. Quem tá aniversariando hoje, bem atrasadinho, né? Foi em fevereiro, dia 17 de fevereiro de 2015. Esse, quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, completou mais um ano de vida. Infelizmente, eu não pude estar aqui, né? Mas estou na data, porque foi carnaval, o último dia de carnaval no dia 17 de fevereiro de 2015. Mas hoje, com certeza, lembrando dessa data, para que todos amigos Estácio Nova Friburgo e todos amigos ouvintes também pelas redes sociais e aqui da Rádio Estação venha ficar sabendo também desse, por incrível que pareça, Você Sabia de aniversário, né? E também meus parabéns a todos que estão aniversariando hoje, todos que aniversariaram durante esse período de férias de dezembro até agora, o mês de março, com certeza. Feliz aniversário. E aí, Um forte abraço, que Deus abençoe e dê muitos anos de vida a todos nós e que o nosso futuro seja com o objetivo de alcançar a grande vitória, que é sempre vencer e realizar os nossos grandes sonhos. Então vamos seguindo, com certeza, confiando em Deus e tendo muita força para vencer a cada dia de vida. Você está ouvindo Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos chegando ao final de mais um programa legal, já deixando saudades para todos vocês, não é mesmo? Mas até a próxima edição, um forte abraço, um beijo no coração, né? E a próxima edição, com certeza, na segunda-feira, dia 23, estarei aqui apresentando mais um programa legal juntinho com você, com certeza. Programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, vai ficando por aqui. E até a próxima edição, um forte abraço e até breve, um forte abraço e um beijo no seu querido e lindo coração. Até breve, fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.